Foda-se, moço, pilantros, covarde, traíra. Você se fez réu do tribunal mundano. Tem que pagar pelos seus atos na lei dos homens. Você merece dormir cheio de estranho. Sem apelo, saravado na mira o alvo. Sem apelo, sapecado na mira o alvo. Dá o CVC no peito das automáticas descarregada. Com os caroços no campo dos trabucos disparado. Guajás refritados sem piedade na brasa quente. Todo vacilão na conda atrasalado. Serpente merece a chapa ao nível máximo até virar carvão. Acertar todas as contas na incineração. Ser reduzida a pó, a cinza, faísca no crematório. Pimenta malaguenta ardendo o rabo como supositório. Aliviando a diarreia, a caganeira. Encaiada na bunda do Zé Buceta. Penetrado por bala traçante, fica à beira de um homem cadáver. Agonizando com hemorragia, seu estado é grave. Na sala de emergência, no CTI do João 23. Na maca, hospitalizado, ligado aparelho. Chegou sua vez de fazer uma visita pro diabo lá no IADS. Onde tormento é constante pra alma dos cadáveres. Com você, filho da puta, é acumulador de vacilo. Morra pela segunda vez, porque foi pouco um armadilho. Cê fez de tudo pra merecer, demorou de novo, cara, é morrer. Pelos demônios sobrenatural, assombração espiritual. Sua segunda morte é o inferno, em chamas na mão, se falou de almas. Por até Deus ter blasfemado durante a vida em pecado. Agora não adianta, otário cuzão, não haverá mais perdão. Você vacilou, você não pagou, quantas pessoas você enganou. Quantas pessoas já derrubou, você pensa que é muito esperto. Enganando, levando vantagem em cima de tudo e de todos. Sua fama já é conhecida, quantas cagadas já fez nessa vida. Ganância, mentira, inveja, cobiça, sempre fez parte da tua vida. Menos um falcador nas ruas não faz diferença. Sua sentença já foi assinada. Filho da puta canalha, então me escuta. Agora sacana, aqui jaz mais um pilantra. Na era do apocalipse a malícia é dinamite. Tem que ter fé, acredite. Senão não tem céu, acredite. A profecia, a vida é sagrada. Cobra com juros, as contas não paga. A carne é fraca, o homem é corrupto, por isso todo dia tem fim do mundo. Aqui você se deu de mal. Você se deu de mal. Filho da puta, aqui você se deu de mal. Porra linguiça. Você se deu de mal.